a oportunidade e o privilégio de adorar ao nosso Redentor. Eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 até o versículo de número 15. O tema da nossa mensagem nessa manhã é Estevão, um pregador ungido. Estevão, um pregador ungido. Está escrito na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Cirineus, dos Alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Mais uma vez, fecha os teus olhos. Bendito Deus, essa manhã é uma dádiva do Senhor para a nossa vida. É uma oportunidade incrível que o Senhor Deus nos dá, extraordinária, de estarmos aqui congregados como rebanho do teu Filho Jesus para te adorar, para cantar essas verdades gloriosas que aqui cantamos, enaltecer o teu nome, ó Deus, buscar a tua face, mas também, sobretudo, com o propósito de ouvir a voz do Senhor por meio da leitura e da exposição da tua palavra. Ó Deus, que a tua igreja aqui reunida nessa noite, ela se maravilhe, fique maravilhada com o Senhor Jesus. Que o coração se deleite nele, que os nossos olhos, que a nossa mente, que todo o nosso ser, ó Deus, sejam impactados nessa manhã, por conta do Cristo exaltado, o Cristo que está assentado à direita do Senhor nosso Deus, o Filho de Davi, aquele que veio como a demonstração do teu grande amor para com as nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, da dispersão nessa manhã. Arrebata a nossa mente para ti, Senhor. Leva cativa ao Senhorio de Jesus a nossa mente. E que o teu Espírito opere no coração da tua igreja nessa manhã, dos grandes e dos pequenos. Que todos nós sejamos aqui visitados, desafiados, consolados, exortados pela palavra bendita do Senhor nosso Deus. É a nossa oração, nossa humilde oração, em o nome daquele por meio de quem nós temos paz, aquele que nos trouxe salvação, Jesus Cristo, o herdeiro de todas as coisas, teu Filho amado, bendito, que venceu a morte e que vai voltar para buscar a igreja. No nome dele nós oramos, amém. Amém. Estevão, um pregador ungido, é o tema da nossa mensagem. Meus amados irmãos, o homem que nós temos aqui neste relato, deste livro, deste precioso livro, neste capítulo especificamente, este homem não fazia parte do colegiado apostólico. Este homem, entre aspas, era um homem simples. Você deve se lembrar que este homem, ele foi escolhido pela igreja num momento crucial no momento difícil em que a igreja estava enfrentando um problema interno, um problema de murmuração, uma murmuração que indiretamente era endereçada aos apóstolos, e tendo em vista que aquela situação afetava a dinâmica da pregação, porque podia levar os apóstolos a uma distração se eles voltassem a atenção para o cuidado com as mesas, eles então percebendo que aquilo era uma estratégia que poderia fazer com que eles perdessem o foco, eles orientaram a igreja, pedindo à igreja que escolhesse homens que tivessem boa reputação, homens que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e a estes homens eles receberiam esta incumbência de cuidar desse aspecto administrativo, o cuidado com as mesas, com as viúvas, com aquelas pessoas que padeciam de necessidade. Este homem faz parte dos 7 que foram escolhidos. Mas, curiosamente, nós vamos perceber que nos próximos 2 capítulos, Lucas faz a menção de 2 homens que fazem parte ou que faziam parte desses 7, Estevão e Filipe, para mostrar que esses 2 homens, além de servir as mesas, esses 2 homens irão se despontar na pregação do Evangelho. Eram homens, como volto a dizer, que não fazia parte do colegiado apostólico, que foram alcançados, talvez, depois da pregação de Atos, do capítulo 2, mas eles, a partir desse registro de Lucas, e Lucas faz um registro com muito conteúdo, com muito detalhe, de como que era a dinâmica, que foi a dinâmica, claro que a experiência de Estevão está condensada neste bloco que nós lemos e termina no capítulo 7, com um sermão extenso, com muito conteúdo de verdades acerca do Antigo Testamento, quando ele faz uma narração da trajetória do povo de Deus, da doutrina que nós tratamos, da história da redenção, e este homem vai tombar, vai ser o primeiro mártir da história da igreja cristã. Este homem se desponta na pregação da palavra. E este homem fica evidente, meus amados irmãos, que ele é um pregador ungido por conta dos efeitos daquilo que vai se delineando, daquilo que fica registrado no texto bíblico, porque os efeitos que comprovam que este homem era um homem que estava encharcado do Espírito de Deus, ele estava dominado pelo Espírito de Deus, a ponto de Lucas como que preparando o registro que ele iria fazer nestes versículos que nós lemos e posteriormente no capítulo 7, Lucas já faz questão de registrar lá no início, quando então os apóstolos falaram dos quesitos necessários para que os homens fossem escolhidos, e quando chega então na menção dos 7 nomes, dos 7 homens, Lucas registra que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E a partir deste elemento que Lucas faz a menção aqui, quando nós chegamos nesse bloco, então, que este homem vai enfrentar uma oposição, uma resistência por parte de uma liderança religiosa, nós vemos os efeitos da unção, da presença de Deus na vida deste homem. O texto começa dizendo que Estevão era um homem cheio de graça, era um homem cheio de poder, era um homem que fazia prodígios e grandes, não era pequenos, não, grandes sinais entre o povo. Nós percebemos, portanto, que este homem está sob o comando do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem o conduz, é o Espírito Santo quem domina suas faculdades mentais, quem domina os seus lábios, quem domina a sua capacidade de articular, de argumentar, de pregar o Evangelho, e juntamente com a pregação do Evangelho, vem para autenticar, para demonstrar as evidências da presença de Deus entre o povo, os prodígios e grandes sinais. Esse conceito de graça na vida desse homem vem para trazer a ideia que esse homem tem na sua fala. À medida que ele fala, isso destila amor, isso profere amor, graça e bondade. As pessoas ficam maravilhadas com ele. Isso não quer dizer que um grupo no meio dessa grande multidão não vai se opor. Ele fala com bondade, ele fala com amor, mas ele fala também na força e na unção do Espírito de Deus Ele fala com poder, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Se você voltar no capítulo 4, você vai perceber que esses elementos também são encontrados na vida dos apóstolos. No capítulo de número 4, versículo de número 33, quando diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles, havia abundante graça. Esses dois conceitos, essa combinação de estar cheio da graça, essa combinação de estar cheio do poder de Deus, faz com que esses feitos extraordinários ocorram no contexto em que esse homem está proferindo a pregação do Evangelho. Mas é interessante entender que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem ungido, um homem comprometido com o Evangelho, com a missão de proferir o Evangelho, de proclamar o Evangelho, é um homem que fica no meio do povo. É um homem que vai para o meio da multidão, porque é no meio da multidão que surgem as oportunidades, que nós temos a oportunidade de falar daquilo que cremos, de anunciar a boa nova do Evangelho, de dizer aos homens que temos uma boa notícia dos céus, que precisa ser dada aos homens aqui na terra. Este homem está no meio do povo, este homem está no meio da multidão, e no meio da multidão ele faz e ele fala aquilo que Deus deseja que seja feito, que seja falado. Ele pronuncia e realiza milagres e prodígios, e ele profere a gloriosa mensagem do Evangelho. Nessa manhã, eu queria destacar aqui e partilhar com meus irmãos que Estevão, um pregador ungido, eu queria partilhar com você sobre o que ele tinha, o que ele fez e o que ele enfrentou. O que ele tinha? Ele tinha aqui, conforme nós vemos no versículo 8, Estevão, cheio de graça e de poder. Assim que os apóstolos, irmãos, perceberam aquela emboscada, ainda que de modo sutil no meio da igreja, nós temos compartilhado aqui, que no primeiro momento os apóstolos enfrentam oposição, situações externas, mas essa do capítulo 6, ela é interna. E os apóstolos, então, fazem uma leitura, eles têm da parte de Deus discernimento, e com base naquilo que eles percebem, eles orientam a igreja a que escolham homens que hão de cuidar daquela parte que nós vamos chamar aqui de social, de assistência aos cristãos que padeciam, que tinham necessidades. E esses homens, então, quando são escolhidos, que, conforme nós já vimos aqui, sobre os quesitos necessários, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, que deviam cuidar dessa área que envolvia as finanças da igreja, portanto, é preciso gente que tenha boa reputação, bom testemunho, que tenha caráter, que não se deixa levar por conta do poder do dinheiro. Este homem é contemplado com essas virtudes, com essas marcas. E depois Lucas vai dizer que este homem é um homem cheio de fé, é um homem cheio do Espírito Santo. E aqui Lucas, mais uma vez, vem para mostrar o quilate deste homem, a estatura da medida, da espiritualidade que ele tem, da vida com Deus. Ele é um homem cheio de graça, meus irmãos. Ele é um homem cheio de poder. E para fazer a obra de Deus como ele fez, é preciso ter essas virtudes de Deus na nossa vida. Porque sem elas não é possível deparar com aqueles opositores, com aqueles homens hostis que surgem, que se levantam, que difamam, que acusam, que agridem aos pregadores do Evangelho. Porque eu posso garantir, à luz da palavra, da história da igreja e da própria experiência de cada um de nós, sem poder não tem condição de olhar nos olhos dos homens que se levantam contra a mensagem do Evangelho. Mas aqui nós temos um homem que a Bíblia fala que ele tinha poder, que ele tinha graça, abundante graça de Deus. Eu não sei se você já teve o privilégio de ficar na presença de alguém em que, ao olhar para os olhos E na medida que ele vai mencionando a mensagem do Evangelho, quanto encanto, quanto deleite, a gente quer ficar mais, a gente quer ouvir um pouco mais, a gente que é atraído por essa mensagem, aqueles que estavam caminhando a passos largos rumo ao inferno e que foram escolhidos por Deus, porque só pode amar a Deus, porque foram amados antes, quando eles deparam com alguém que está cheio da graça, que está repleto do poder de Deus, isso mexe com a gente e isso faz com que a mensagem surta o devido efeito para redimir e salvar uma pessoa. Aqui nós vemos, portanto, o que esse homem tinha. Ele era um homem que tinha reputação, ele era um homem que tinha sabedoria, ele era um homem que tinha o Espírito Santo de modo pleno, a plenitude do Espírito Santo estava presente na vida dele. Ele era um homem que tinha fé, uma fé pujante, uma fé robusta. Ele era um homem que tinha abundante graça. E eu lhe pergunto, o que você tem na sua vida hoje? A sua vida está sendo regida, a sua vida está sendo ocupada, esse espaço do seu coração, do seu ser, está sendo ocupado pela virtude de Deus, por esse Deus que veio, por esse Deus que se revelou, por esse Deus que capacita, por esse Deus que concede essas virtudes para testemunhar. Como está a sua vida nessa manhã? Estevão tinha a graça de Deus e o poder de Deus. O que ele fez? Estevão, pregador ungido, o que ele fez? Diz aí o texto que, com base nessas insígnias, nessas marcas que ele tinha, que comprovam e que demonstram a presença do Espírito Santo de Deus, este homem que vai realizar grandes coisas para Deus, por conta daquilo que recebeu de Deus, diz a Bíblia que ele fez prodígios, realizou prodígios e grandes sinais. É a primeira vez que Lucas faz registro de que um homem fora do colegiado apostólico, aliás, ele vai fazer a menção neste livro, tanto de Estevão como de Filipe, que realiza no seio da comunidade esses feitos. Você deve ter percebido que do capítulo 2 em diante, até o capítulo 5, Lucas faz menção que esses feitos, prodígios, sinais, milagres, expulsar demônios, era algo que acontecia por meio da realização das mãos dos apóstolos. Agora Lucas, de modo peculiar, diz que Estevão também será este agente, esse instrumento de Deus para realizar prodígios e grandes sinais. Grandes sinais. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um ponto aqui, para um aspecto, em que nós temos procurado destacar aqui, para perceber tanto a consciência a missionária da igreja, quanto o aspecto apologético. Me parece que o Evangelho de Atos, ele, à medida que os pregadores vão surgindo e vão pregando o Evangelho, tem tanto é tanto dessa natureza de expansão do reino de Deus, de alcançar os eleitos de Deus, mas dentro de um contexto também religioso de oposição, a mensagem vem com esse aspecto apologético, de defesa. E eu chamo a sua atenção, portanto, para este ponto, porque nós somos levados a colocarmos os nossos olhos nesse aspecto em que é feita a menção daquilo que deu visibilidade. E isso não pode ser ignorado, é verdade. E aqui, o que me refiro ao fato de que o texto diz que ele fazia prodígios e grandes sinais. Nós somos tendentes a colocar os nossos olhos nesses aspectos. Mas a engrenagem, o cerne da questão aqui que vai culminar e vai fazer com que surja essa oposição, não tem a ver com os sinais, com os grandes sinais. Não tem a ver com os prodígios, muito embora eles estejam registrados aqui, muito embora eles tenham acontecido, mas o que nós precisamos atentar é que na boca desse homem, muito embora por meio das suas mãos estejam acontecendo esses atos extraordinários, entretanto, o que este homem fez de beleza, com maestria, para aquilo para o que ele foi chamado, além dos prodígios sinais, é a pregação do Evangelho. É aquilo que ele proferiu. O que causa revolta, o que causa hostilidade, não foram aquilo que aqueles homens viram. Não são os milagres. Não são os sinais. O que provoca a revolta, a hostilidade, é a pregação do Evangelho. Meus irmãos, eu já disse aqui deste púlpito e volto a repetir, o que inquieta o diabo, o que faz com que o diabo se levante com fúria, utilizando homens para se opor à igreja, é a pregação do Evangelho. O diabo deseja que as pessoas permaneçam na ignorância, na incredulidade, sendo escravizadas pelo mundo, pela carne e por ele mesmo. E é a pregação do Evangelho o único meio escolhido por Deus para arrancar uma pessoa das garras do diabo. Eu preciso enfatizar isso, meus irmãos. Eu preciso trazer isso à nossa mente, à nossa memória, para que você não fique acomodado, para que você não descanse no seu conforto enquanto a sua boca não for utilizada para proferir a mensagem do Evangelho. Estevão fez prodígios, Estevão realizou grandes sinais, mas, sobretudo, e de modo maravilhoso e extraordinário, como exímio pregador, ele pregou o Evangelho. Era a mensagem do Evangelho. É a isso que essas pessoas se levantam, se opõem com fúria, com crueldade contra os pregadores do Evangelho. Mas isso não importa, este homem está dominado pelo Espírito de Deus. Ele mantém a calma, ele tem paz, ele consegue olhar nos olhos de modo que as pessoas fiquem ou ficaram constrangidas. Ele pregava o Evangelho. Eu quero te dizer uma coisa séria, né, aqui nessa manhã. Para mim e para você. Nós nascemos numa geração com muitas oportunidades, com muitas regalias, especialmente do ponto de vista tecnológico. E se, por um lado, o diabo não quer que as pessoas lá fora não ouçam o Evangelho, por outro lado, eu quero me dirigir aqui aos pais, a você, pai, a você, mãe. O diabo, estrategista que ele é, astuto como ele é, com a sua sutileza na história como ele atua, o diabo não quer que os nossos filhos escutem o Evangelho. Há muitos elementos que o diabo, de modo sutil, tem usado para distrair os nossos filhos e tem feito com que fiquemos acomodados, dispersos com a nossa mente e a nossa atenção voltada para muitos outros campos da nossa existência, em que nós damos muito valor, muita atenção, e com isso nós nos perdemos daquilo que é a nossa principal tarefa e responsabilidade, que é sentar com os nossos filhos e dar aos nossos filhos aquilo de melhor que nós temos, que é o tesouro do Evangelho. Educar os nossos filhos nas melhores escolas, preparar os nossos filhos para as melhores universidades, para os melhores cursos, é importante. Mas não é mais importante do que treinar os nossos filhos para servirem ao Senhor Deus, dando a eles a mensagem do Evangelho. O diabo não quer que as pessoas lá fora ouçam a pregação do Evangelho, e isso vai nos enredando, isso vai nos colocando numa situação em que nós nos acomodamos, mas também ele tem a sua sutileza de agir dentro da nossa própria casa. Há muitos pais que já não pensam na gravidade de que os filhos podem ir para o inferno por conta da falta de exercício, da responsabilidade no lar. Me parece que os pais, aos pais, não se chocam, não ficam mais chocados com essa verdade gloriosa que fala dos céus. Mas, em contrapartida, fala também que existe o inferno. E eu lhe pergunto nessa manhã, você ficaria em paz dentro do contexto em que o seu filho faz conquistas, em que há muitos desvios, muitos encantos, muitas seduções, se o seu filho, no dia final, quando contemplar a face do glorioso Salvador e ouvir dos lábios do glorioso Salvador, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Como, pai, que você pode se acomodar? Como, pai, que você não se empenhe naquilo que é peculiar que é a responsabilidade sua. Como pai que você tem tratado de modo relapso a educação dos nossos filhos? A igreja coopera, a igreja auxilia, o departamento infantil se esmera, se empenha naquilo que é possível dentro das limitações nossas, mas não é suficiente. Se nós no dia a dia não atentarmos para isso, nós perderemos a nossa geração, nós perderemos os nossos filhos para o mundo, nossos filhos se tornarão mundanos, com a mente secularizada, mas nós precisamos pregar o evangelho, porque é a pregação do evangelho que transforma o coração dos nossos filhos e dos pecadores de modo geral. Estevão fazia prodígios e sinais, mas sobretudo Estevão pregava o evangelho. Ele não pregava um evangelho, ele pregava o evangelho que tinha como cerne, como conteúdo principal, o Senhor Jesus, o Jesus que morreu, mas o Jesus que ressuscitou, que foi assunto aos céus, que assentou à direita do Pai, e de lá enviou o Santo Espírito da promessa para habitar os corações dos eleitos. Estevão tinha graça e poder, Estevão fez sinais, prodígios e grandes milagres, mas fez também do ministério uma bandeira gloriosa para pregar o evangelho. O que Estevão, como pregador ungido, enfrentou? Três coisas. Primeira coisa que ele enfrentou uma calorosa discussão. Diz aí o texto que, ao versículo 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. É aqui que eu fiz menção, no meu modo de olhar para esse texto, que a pregação do evangelho tanto tem esse caráter de expansão, de alcance dos eleitos de Deus, de promover a edificação, mas também tem esse caráter apologético da defesa. Estes homens, conforme nós vemos aqui, uma grande multidão, e no meio dessa grande multidão, no meio do povo, se levanta algumas pessoas que se opõem. Algumas pessoas que se levantam, volto a repetir, não por conta dos prodígios nem dos grandes milagres, mas por conta daquilo que Estevão está proferindo, que tem a ver com o evangelho. E esse enfrentamento, portanto, vai desencadear uma discussão. Mas não é uma discussão pela discussão. Não é uma discussão sem finalidade. E aqui nós vemos, portanto, irmãos, por conta daquilo que está presente em Estevão, por conta daquilo que governa as suas faculdades mentais, os seus lábios, os seus olhos, nós vamos perceber que mesmo essa oposição, esse enfrentamento da discussão, esses homens não podem resistir a Estevão. A Estevão. E eles não podem resistir, não é por conta da capacidade intelectual de Estevão. Está escrito aí no texto. Eles não podem, não que ele não tivesse capacidade intelectual, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito presente na vida de Estevão. Porque o que faz com que os inimigos da cruz se calem, o que faz com que os inimigos da cruz fiquem emudecidos, não é a capacidade intelectual, não é o vasto conhecimento filosófico que uma pessoa tem, é a presença de Deus que faz com que os outros que se opõem à mensagem do evangelho se calem. Os homens não podem resistir ao poder do Espírito de Deus. Os homens não podem resistir ao poder da pregação que vem carregada de sabedoria, mas não a sabedoria que é herdada no mundo. Uma sabedoria enquanto capacitação, enquanto habilidade dada pelo próprio Deus para discursar, para pregar o evangelho de Deus. Às vezes nós ficamos pensando o seguinte: será que se eu conhecer mais alguns livros de alguns teólogos e filósofos, isso pode me ajudar? Pode ajudar, mas não é suficiente. Pode lhe habilitar no campo da argumentação filosófica e teológica, mas não basta. Há muita gente que sabe muito, há muita gente que sabe articular bem, que sabe fazer a boa utilização da lógica, que sabe argumentar com maestria, mas lhe falta poder. E se lhe falta poder, não é possível calar os inimigos da cruz. E você sabe como isso faz? como isso acontece? Isso acontece com gente que anda com Deus, com gente que se queda diante de Deus, com gente que busca Deus em oração, porque é assim que Deus nos visita, é assim que Deus nos habilita, é assim que Deus nos toma pela mão para enfrentar as calorosas discussões que surgem. Eu quero te dizer, menino, você que está na faculdade, você que está se preparando para ir para lá, você deve estudar, deve ler, deve pedir aos seus pais para que comprem livros de boa teologia, de boa doutrina, mas, sobretudo, você precisa conhecer a Bíblia e orar a Deus para resistir lá na UNB, onde quer que seja, aquele campo é hostil. Você não pode deparar com aqueles opositores, com aqueles homens maus que lá estão, sem que a unção de Deus esteja sobre a sua cabeça. E você precisa se posicionar lá. Você precisa proferir a boa mensagem do Evangelho lá. A segunda coisa que ele enfrenta. Ele enfrentou uma maldosa difamação. Ele enfrentou uma maldosa difamação. Diz aí o texto, versículo de número 11. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E o texto do versículo 13 diz assim: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Este homem depara-se com a discussão calorosa e ele, ajudado, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, vence aqueles inimigos ali, faz com que eles se calem, eles não podem resistir, eles não podem avançar. Mas a partir daqui, meus irmãos, nós vemos que estes homens avançam para uma outra estratégia. Uma estratégia da difamação, uma estratégia por meio da qual eles agora vão articular, vão comprar, vão subornar pessoas para que difamem Estevão, para que acusem Estevão diante das autoridades religiosas de Israel, para que ele seja julgado, para que ele seja retirado do caminho, para que ele se cale diante daquele povo que resiste, insiste em resistir à mensagem do Evangelho. E sabe, meus irmãos, uma das piores coisas que nós podemos deparar tem a ver com o argumento falacioso, com a falácia. Que, metaforicamente falando, que é quando você não deixa margem para nenhuma acusação. As pessoas não têm do que te acusar, mas, de repente, elas inventam uma história. Parece que a gente vê muito isso, aqui só uma notinha de rodapé, muito no meio político, né? Quando chega a campanha política, eles ficam tentando encontrar, e às vezes encontram mesmo, mas às vezes também são coisas levianas contra alguns candidatos, obviamente. Mas aqui a coisa é mais nobre, aqui o que se trata do Evangelho. Aqui esses homens querem silenciar, querem amordaçar um homem que profere a mensagem dos céus para os homens na terra. E para pará-lo, tendo em vista que eles não conseguiram, por meio da argumentação teológica, eles então difamam esse homem. Eles subornam homens maus e vis, que não têm compromisso com a verdade, embora falando, dizendo-se que eles são guardiões da verdade, dizendo que eles são zelosos para com a lei. Entretanto, eles ignoram a lei para difamar um homem. Porque o que eles fizeram aqui, conforme nós podemos perceber, eles estão fazendo isso em cima de uma argumentação que eles dizem: olha, este homem está blasfemando contra quem? Contra Moisés, contra Deus. Depois ele intercala o conceito dizendo assim: contra o lugar santo e contra a lei. E, no entanto, eles revelam uma contradição, porque, dizendo-se que estão ali por conta da lei, eles pisoteiam o princípio da lei que está lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que não se era legítimo, era condenado, Deus havia dito, por meio do decálogo, que não se devia usar falso testemunho contra os irmãos. Eles, entretanto, percebam como eles são contraditórios. Ele está difamando Moisés, e ao fazê-lo, estão fazendo menção da lei, do Pentateuco, daquilo que Moisés ensinou. Eles estão blasfemando, ele está blasfemando contra Deus. Ele está blasfemando contra o santuário de Deus, o santo lugar, que é símbolo da presença de Deus. Eles estão falando contra a lei e, no entanto, ignoram o que a lei disse. Eles difamam e avançam para um campo para condenar o pregador do Evangelho. Em terceiro lugar, o que ele enfrentou uma violenta agressão. Diz aí o texto do versículo de número 12. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Aqui, irmãos, os verbos que tem aqui não trazem a ideia de que apenas colocaram as mãos de Estevão como que fazendo convite. Estevão, nos acompanha até o Sinédrio, que nós temos uma acusação grave contra você. Não. A ideia aqui é a ideia de fúria, é a ideia de violência, é a ideia de que eles vão para cima dele com vigor para agredi-lo e arrastá-lo e levá-lo e colocá-lo diante das autoridades religiosas para que, com base naquilo que foi forjado naquelas evidências, possam acusá-lo e fazer com que ele seja morto. É isso que eles intentam. É isso que eles querem, visto que eles perderam na argumentação. Agora eles caminham para este campo e isso vai culminar, como nós veremos mais adiante, no capítulo 7, com a execução de Estevão. Este homem é um pregador ungido, irmãos. Mas um pregador ungido não tem a garantia de que ele não vá enfrentar situações adversas. Pelo contrário, elas surgirão. Mas eu quero aqui, meus queridos irmãos, avançar para a nossa conclusão desse texto que tem tanta riqueza, que tem tanto a nos ensinar. E a primeira coisa que nós vamos destacar é que estes homens, quando eles acusam e arrastam Estevão até o Sinédrio, o conselho do Sinédrio, das autoridades judaicas, este homem acusado, ele está ali, ele mantém-se em silêncio por algum tempo. E por algum momento, diz Lucas, que todos os que estavam ali assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como um rosto, como se fosse rosto de anjo. O que nós percebemos aqui é que, além daquilo que aqueles homens já tinham presenciado do ponto de vista dos prodígios, dos milagres, daquilo que eles tinham escutado e eles não puderam resistir, é que, de modo sobrenatural, a face desse homem revela um brilho. Ela reluz, como que trazendo uma alusão visível diante dos olhos daqueles que estavam ali para acusar Estevão, algo extraordinário, que não é fabricado na terra, que vem como uma ação ou uma intervenção dos céus, um brilho que leva estes homens a reconhecerem que o rosto dele é um rosto como se fosse rosto de anjo. E eu lhe pergunto, você se lembra de um personagem do Antigo Testamento? Em que, tendo ficado por um tempo, um longo tempo, alguns dias na presença de Deus, e tendo contemplado a bondade de Deus, ele desce, e quando ele desce, os seus irmãos, os judeus, olham para a sua face e não conseguem fixar os olhos. E ele precisa cobrir o rosto porque há uma luz, há um brilho de Deus na face dele. Pois bem, meus irmãos, esses homens estão acusando Estevão de quê? De blasfemar contra quem? Contra Moisés. Contra aquele que eles sabiam, eles conheciam os detalhes de que ele foi visto com o rosto reluzente, com o brilho da glória de Deus. E eu penso que esse detalhe em que aqui Lucas faz menção é para demonstrar o seguinte: assim como eu aprovei tudo que Moisés fez, da mesma forma eu aprovo o que esse está fazendo. Este aspecto de ver esse brilho na face de Estevão tem a ver com aquilo ou com aqueles que andam na presença de Deus. É estar na presença de Deus que faz com que a face de um homem, de uma mulher, brilhe na sociedade e a presença de Deus seja reconhecida, ainda que as pessoas não se curvem, ainda que as pessoas não aceitem, mas elas atestarão que algo extraordinário, algo que extrapola a razão, está acontecendo. Aqui nós temos um homem que está no meio do povo pregando, mas antes de estar no meio do povo, ele ficava na presença de Deus, porque é preciso ficar primeiro na presença de Deus para depois comparecer diante do povo. Porque nisso está o fato de que o poder vai nos habilitar e vai nos conceder a graça de proferir o Evangelho. Ah, queridos irmãos, aquela liderança ali pôde constatar, não se rendeu, mas ela pôde constatar que Deus era com Estevão. Deus era com Estevão. Eu quero, aqui nessa manhã, lhe perguntar. Este homem está no meio do povo. E o povo sabe da sua identidade com Cristo. O povo sabe que ele tem compromisso com Cristo. Isso produz dois efeitos. Isso, consequentemente, vai levar pessoas ao conhecimento de Cristo, mas vai também desencadear reações, conforme nós vimos aqui. Eu quero lhe perguntar. Você, no meio do povo que você se encontra lá no trabalho, na faculdade, as pessoas sabem da sua identidade com Cristo? As pessoas sabem que você é crente? As pessoas sabem que o seu coração é de Jesus? Que você, na sua relação com Jesus, não é uma relação de Jesus que está de fora, mas do Jesus que está dentro de você? As pessoas sabem. Se as pessoas sabem, o que isso tem acontecido? Pessoas têm sido levadas aos pés de Jesus? Segundo, pessoas têm se feito oposição ao seu testemunho lá? Porque eu quero lhe dizer o seguinte, no dia que você tomar coragem, ajudado pela força do poder de Deus, esses dois efeitos serão percebidos. Gente será levado aos pés da cruz e pessoas também vão se opor a você. Se você não tem sofrido nenhuma oposição, se ninguém tem se levantado contra você, provavelmente você é um crente lombardo. Lombardi, né? Aquele personagem do Silvio Santos, que nunca aparece, que está sempre escondido. Está na hora de você revelar quem você é, meu irmão. Ou minha irmã, está na hora de você dizer para as pessoas em quem você crê. Estevão não se eximiu. Estevão não ficou no anonimato. No meio do povo, ele faz o que tem que fazer e ele fala o que tem que dizer. Você precisa mostrar o porquê que você está lá. Não é ser chato, não é ser uma pessoa que fica afrontando as pessoas, mas é uma pessoa que assume e fala para as pessoas da necessidade, da real necessidade que elas têm, que é o Senhor Jesus. Isso pode ter um custo. Pode. Pode ter um custo. Para Estevão teve um custo. Um custo altíssimo, como nós veremos mais adiante. Há uma coisa que me intriga, de certo modo, sem que eu avance no texto. Eu não sei você. Imagine você que nós estamos nesse período da Copa do Mundo da Rússia, né? Imagine que alguns comentaristas do esporte, de modo bastante estrito do futebol, costumam falar que algumas seleções têm um personagem, que é o personagem por meio do qual a seleção é arrastada, dentre elas, a dos nossos patrícios. Agora imagina, eu fico intrigado, imagine que numa seleção tem uma pessoa que tem um destaque, que tem um volume, que tem a capacidade de influenciar dentro do mundo futebolístico, e aos 20 anos ela morre. E aos 20 anos ela é retirada do caminho e Aquele povo que estava focado e que há aquele registro da pujança, da capacidade, das habilidades que tem, ele não estará fazendo mais parte. Não parece que é um prejuízo? Agora imagina se com a perda daquele que tinha 20 anos, com toda a habilidade, com toda a condição de avançar e de propiciar efeitos e conquistas, resultados, ao morrer, todos os demais 10 da equipe têm uma potencialidade de avançar, de uma capacitação, de ampliar aquilo que vinha fazendo, de algo que vai ser extraordinário, não em um, mas em 10. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Estevão é um personagem, o registro do episódio aqui é Lucas preparando para mostrar que Estevão vai morrer. Como um homem cheio da graça? Carlitos, como que um missionário cheio da graça, cheio do poder, dentro da multidão que se destaca, ele morre? Como que ele vai ser removido da história, daquele contexto? Não parece ser um prejuízo? Não. No reino de Deus, e quando as coisas estão sob o comando de Deus, não há prejuízo. Porque com a morte de Estevão, finalmente a igreja vai sair de Jerusalém. A igreja finalmente vai para a Judéia, vai para a Samaria. As pessoas foram dispersas, porque para isso, dentro desse contexto da perseguição e da morte de Estevão, elas serão arregimentadas, elas serão impulsionadas a pregar o Evangelho. Às vezes, Deus faz umas coisas que nós ficamos... Por que Deus? Porque assim é melhor. Nós não faríamos melhor do que Deus. Estevão morreu, mas a morte de Estevão vai ser um registro histórico para alavancar a igreja a cumprir a sua missão. Você já parou para pensar se Deus resolver tirar alguma coisa que você mais gosta para que você seja despertado a cumprir a missão? Você já parou para pensar que Deus pode mover algumas coisas no nosso meio e retirar aquilo que mais nós temos apego, ou que nós visualizamos como sendo o mais importante do nosso meio, para que você acorde dessa letargia espiritual na qual você se encontra? Aqui, o episódio está sendo preparatório para mostrar que o testemunho está sendo dado, mas que o reino de Deus não ficará no prejuízo. O reino avançará e os eleitos serão conquistados. Convido você a ficar de pé. Amado e eterno Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Permita que a tua palavra não seja apenas um instrumento informativo. A informação é boa e necessária, mas que ela seja um instrumento pelo qual o Senhor vai inquietar o nosso coração, vai nos despertar para avançar na missão que o Senhor nos deu. Oh Deus, é provável que alguns de nós estamos vazios. Estamos vazios de poder. Que o Senhor Deus, nessa manhã, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus derrame sobre nós o óleo do Teu Espírito. Que o Senhor Deus nos dê abundante graça. Que o Senhor Deus nos dê ousadia para sairmos daqui e contarmos o mundo. Que o Senhor ama o pecador e que o Senhor pode arrancar o pecador da perdição e dar-lhe salvação. Abençoe essa igreja que o Senhor tanto ama, Senhor. Essas famílias aqui são Tuas. Os pais, as mães, os filhos e as filhas, todos são Teus. Cuida de nós, ó Deus, e permita que, ajudados pelo Teu Espírito, cumpramos a missão para a qual nós fomos chamados. Em nome de Jesus. Pode assentar, queridos.